Ficheiro 106. Sir Marcus tirou o candeeiro de cima do aparador, colocando-o sobre o banco onde estivera sentado. Àquela distância eu não conseguia ver o que ele examinava. Parecia uma pequena queimadura vermelha de forma circular. Tomou outro gole decidido da sua caneca de whisky, colocou-a em seguida ao lado do candeeiro e pressionou a ponta da faca no peito de Jamie. Deve ter feito um movimento involuntário, porque Lady Annabel agarrou na manga do meu vestido, murmurando qualquer coisa. A ponta da faca penetrou na carne e foi girada rapidamente, com o movimento enérgico que se usa para extirpar um ponto podre de um pêssego maduro. Jamie grunhiu uma vez e um fino fio vermelho deslizou pela curva da sua barriga e manchou o cobertor. Ele girou o corpo sobre o estômago, estancando o ferimento contra o colchão. Sir Marcus colocou de lado a faca de fruta. Assim que tiver condições, rapaz, leve a sua mulher para a cama e deixe-a reconfortá-lo. As mulheres gostam de fazer isso, disse, sorrindo em direção à entrada da sala mergulhada nas sombras. Só Deus sabe porquê. Venha agora, querida, disse Lady Annabella afavelmente. É melhor deixá-lo sozinho um pouco. Decidi que Sir Marcus podia cuidar dos pensos sozinho e seguia com dificuldade pelas escadas estreitas até ao meu quarto. Acordei com um sobressalto por causa de um pesadelo de escadarias intermináveis em caracol, o horror a espreitar no fim. O cansaço fazia-me doer as costas e as pernas, mas sentei-me na cama com a camisa de dormir emprestada e tateei à procura da vela e da pederneira. Sentia-me inquieta, tão distante de Jamie, e se ele precisasse de mim? Pior ainda, e se os ingleses viessem enquanto ele estava sozinho lá embaixo, desarmado? Pressionei o rosto contra o postigo frio, tranquilizada pelo silvo constante da neve contra as vidraças. Enquanto a tempestade continuasse, provavelmente estaríamos a salvo. Enrolei-me numa colcha e, pegando na vela e na adaga, dirigi-me às escadas. A casa estava silenciosa, exceto pelo crepitar do lume. Jamie dormia, ou pelo menos tinha os olhos fechados, o rosto virado para o fogo. Sentei-me no tapete, junto à lareira, silenciosamente para não o acordar. Esta era a primeira vez que ficávamos sozinhos desde aqueles poucos minutos desesperados na masmorra da prisão do Wentworth. Parecia que fora há muitos anos. Examinei Jamie cuidadosamente, como se inspecionasse um estranho. Não parecia muito mal fisicamente no cômputo geral, mas ainda assim eu estava preocupada. Bebera whisky suficiente durante a cirurgia para derrubar um cavalo de tração. E uma boa parte, obviamente, ainda estava no seu sistema, apesar de ter vomitado. Jamie não era o meu primeiro herói. Os homens passavam depressa demais pelo hospital de campanha, de um modo geral, para que as enfermeiras pudessem conhecê-los bem. Mas de vez em quando via-se um homem que falava muito pouco ou dizia demasiadas graças, que se mantinha mais tenso e reservado do que a dor e solidão poderiam explicar. E eu sabia, grosso modo, o que podia ser feito por eles. Se houvesse tempo, e se fossem do tipo que conversavam para manter a escuridão à distância, sentava-me com eles e ouvia. Caso ficassem calados, tocava-lhes sempre que passava por eles e ficava à espreita do momento oportuno, quando podia fazê-los abrirem-se e abraçava-os enquanto exorcizavam os seus demónios. Se houvesse tempo. Se não houvesse, aplicava-lhes morfina e esperava que conseguissem encontrar alguém que os ouvisse, enquanto seguia em frente para atender aqueles cujos ferimentos eram visíveis. Jamie falaria com alguém mais cedo ou mais tarde. Havia tempo. Mas esperava que não fosse eu. Ele estava destapado até à cintura e inclinei-me para a frente para lhe examinar as costas. Era uma visão impressionante. Apenas alguns centímetros separavam os cortes dos açoites, infligidos com uma regularidade chocante. Devia ter permanecido imóvel, como uma sentinela, enquanto era açoitado. Olhei para os seus pulsos, sem marcas. Portanto, mantivera a sua palavra de não reagir e não se movera durante o seu sofrimento, pagando o resgate combinado pela minha vida. Limpei os olhos à manga da camisa de dormir. Não iria ficar agradecido, imaginei, por me debulhar em lágrimas sobre o seu corpo prostrado. Mudei de posição com um leve farfalhar do tecido. Abri os olhos com um ruído, mas não pareceu particularmente assustado. Esboçou um sorriso, débil e cansado, mas real. Abri a boca e repentinamente percebi que não sabia o que lhe dizer. Agradecer era impossível. Como te sentes? Seria ridículo. Obviamente sentia-se péssimo. Enquanto pensava, ele falou primeiro. Claire, estás bem, meu amor? Se estou bem, meu Deus, Jamie. As lágrimas assomaram às minhas pestanas e pestanejei com força, fungando. Ergueu a mão, boa, devagar, como se estivesse pesada de correntes, e acariciou-me o cabelo. Puxou-me para si, mas afastei-me consciente pela primeira vez da minha aparência, o rosto arranhado e coberto de seiva de árvore, os cabelos duros, empastados em vários pontos de substâncias impossíveis de mencionar. Anda cá, disse ele, quero abraçar-te. Mas estou coberta de sangue e vómito, protestei, fazendo um débil esforço para ajeitar o cabelo. Emitiu um som sibilante, a expiração fraca, que era tudo o que as suas costelas permitiam em termos de riso. Nossa Senhora, Sassenach, é o meu sangue e o meu vómito. Anda cá. Os seus braços eram reconfortantes em torno dos meus ombros. Descansei a cabeça na almofada, ao lado dele, e permanecemos em silêncio junto ao lume, extraindo força e paz um do outro. Os seus dedos tocaram delicadamente o pequeno ferimento sob o meu maxilar. Julguei que nunca mais te veria, Sassenach. A sua voz era baixa e um pouco rouca do whisky e dos gritos. Fico feliz por estares aqui. Sentei-me. Não me veres outra vez? Porquê? Achaste que eu não ia conseguir tirar-te lá? Esboçou um sorriso enviesado. Bem, não esperava que conseguisses. Mas achei que se te dissesse isso, poderias ficar teimosa e recusaste a ir embora. Eu ficar teimosa? Exclamei indignada. Olha quem fala. Houve uma pausa que se tornou um pouco embaraçosa. Havia coisas que eu devia perguntar, necessárias do ponto de vista médico, mas sensíveis do aspecto pessoal. Finalmente contentei-me em perguntar apenas, como te sentes? Os olhos dele estavam fechados, com olheiras fundas e escuras à luz da vela, mas os contornos das costas largas estavam tensos sob as ligaduras. A boca larga, magoada, contorceu-se, algo entre um sorriso e uma careta. Não sei se acenar. Nunca me senti assim. Tenho vontade de fazer inúmeras coisas, tudo ao mesmo tempo, mas a minha mente luta com o meu corpo e o meu corpo tornou-se um traidor. Quero sair daqui imediatamente e correr o mais depressa e o mais longe que puder. Quero bater em alguém. Meu Deus, como quero bater em alguém. Quero incendiar a prisão do Wentworth e transformá-la em cinzas. Quero dormir. As pedras não ardem, observei de forma prática. Em vez disso, talvez fosse melhor dormir. A mão ilesa procurou a minha e encontrou-a. A boca descontraiu-se um pouco, embora os seus olhos permanecessem fechados. Quero abraçar-te com força e beijar-te e nunca mais te largar. Quero levar-te para a cama e usar-te como uma prostituta, até esquecer que existo. E quero pousar a minha cabeça no teu colo e chorar como uma criança. O canto da sua boca virou-se para cima e um olho azul abriu-se de esguelha. Infelizmente, disse, não posso fazer nada disso, exceto a última, sem desmaiar ou vomitar de novo. Bem, então suponho que terás de te contentar com isso e colocar o resto sob o rótulo de ações futuras, disse eu, rindo um pouco. foram necessárias algumas acomodações e ele quase vomitou outra vez. Mas finalmente eu estava sentada no catre, as costas apoiadas contra a parede e a cabeça dele a descansar na minha coxa. O que foi que Sir Marcus extraiu do teu peito? Perguntei. Uma marca de ferro em brasa? Perguntei delicadamente, já que ele não me respondera. A cabeça brilhante moveu-se ligeiramente em confirmação. Um selo com as iniciais dele. Jamie riu-se brevemente. Já basta ter de carregar as suas marcas pelo resto da minha vida, sem ter de carregar a sua assinatura também, como um maldito quadro. A sua cabeça era pesada na minha coxa e a sua respiração acalmou-se finalmente em exalações sonolentas. As ligaduras brancas na mão destacavam-se fantasmagoricamente contra o cobertor escuro. Tracei delicadamente uma queimadura no seu ombro, brilhando debilmente com óleo. Jamie? Estás muito ferido? Acordado, ele olhou da sua mão enfaixada para o meu rosto. Os seus olhos fecharam-se e ele começou a tremer. Assustada, achei ter despertado alguma lembrança insuportável, até perceber que ele estava a rir, e tanto que as lágrimas saíam pelo canto dos olhos. Sassenach, disse finalmente arquejando, devem restar talvez uns 15 centímetros do meu corpo que não estão esfolados, queimados ou cortados. Se eu estou ferido, sacudiu-se outra vez rindo, fazendo a cama chiar e guinchar. Um pouco irritada, retorqui o que eu quis dizer, mas ele interrompeu-me, colocando a mão sobre a minha e levando-a aos lábios. Sei o que quiseste dizer, Sassenach, disse, virando a cabeça para erguer os olhos para mim. Não te preocupes. Os 15 centímetros que sobraram estão todos entre as minhas pernas. Apreciei o esforço para fazer uma piada, por mais fraca que fosse. Bati ao de leve na sua boca. Estás bêbado, James Fraser, declarei. Parei por um instante. 15, hã? Bem, sim, talvez uns 18, então. Meu Deus, Sassenach, não me faças rir outra vez. As minhas costelas não vão aguentar. Limpei-lhe os olhos com uma ponta da camisa de dormir e dei-lhe um pouco de água, levantando a sua cabeça com o joelho. De qualquer forma, não foi isso que quis dizer. Sério, ele pegou-me na mão outra vez e apertou-a. Eu sei, disse. Não precisas ser delicada a respeito disso. Respirou fundo, com muito cuidado, e contraiu-se de dor. Eu tinha razão. Realmente doeu menos do que ser açoitado. Fechou os olhos, mas foi muito menos divertido. Um rápido lampejo de humor amargo levantou-lhe o canto da boca. Pelo menos não ficarei com prisão de ventre por algum tempo. Encolhi-me repentinamente e ele rangeu os dentes, respirando em arfadas curtas e fracas. Desculpa-se, Sassenach. Eu não pensei que fosse importar-me tanto. O que queres dizer? Isso está tudo bem, não estou ferido. Esforcei-me por manter a voz firme e direta. Não precisas de me contar se não quiseres, mas se isso te aliviar. A minha voz perdeu-se num silêncio embaraçoso. Não quero. A sua voz soou repentinamente amarga e enfática. Nunca mais quero pensar nisso outra vez, para não cortar a minha própria garganta. Acho que não tenho escolha. Não, Sassenach, não te quero contar, tal como tu não queres ouvir. Mas acho que vou ter de arrancar tudo isso cá fora, antes que sufoque. As pálpebras jorravam agora numa explosão de amargura. Ele queria fazer-me rastejar e suplicar, e por Deus conseguiu. Disse-te uma vez, Sassenach, podes dobrar qualquer pessoa, se estiveres disposto a feri-la o suficiente. Bem, ele estava disposto. Fez-me rastejar e suplicar. Obrigou-me a fazer coisas piores do que isso. E antes de terminar, fez-me desejar muito estar morto. Ficou em silêncio por um longo instante. fitando as chamas na lareira. Depois, o seu peito ergueu-se num suspiro profundo e o seu rosto contraiu-se de dor. Quem dera que pudesses acalmar-me, Sassenach. É o que mais desejo, pois tenho pouca paz em mim agora. Mas não é como um espinho venenoso, que se souberes como puxar, podes arrancar. Descansou a mão boa no meu joelho. Flexionou os dedos e estendeu-os, ruivos, à luz do fogo. Nem sequer é como uma fratura, algures. Se pudesses repará-la aos poucos, como fizeste com a minha mão, eu suportaria a dor com alegria. Fechou a mão num punho fechado e pousou na minha perna, franzindo o senho. É difícil explicar. Acho que é como se toda a gente tivesse um pequeno lugar no seu íntimo. Talvez um lugar particular que guardassem para si próprios. É como uma pequena fortaleza onde vive a sua parte mais pessoal. Talvez sejam as suas almas. Talvez apenas aquela parte que faz deles quem são e não outras pessoas. A sua língua sondou o lábio inchado inconscientemente enquanto pensava. Não mostras a ninguém essa parte, normalmente, a não ser talvez a alguém que ames muito. A mão relaxou, envolvendo o meu joelho. Os olhos de Jamie fecharam-se outra vez, as pálpebras cerradas contra a luz. Agora é como se a minha fortaleza tivesse voado pelos ares, com pólvora. Não resta mais nada, a não ser cinzas e uma viga fumegante do telhado. E o ser pequeno e vulnerável que viveu ali um dia está desprotegido, a céu aberto, choramingando de medo, tentando esconder-se sob uma folha de erva, mas sem muito êxito. A voz faltou-lhe e virou a cabeça de modo a que o seu rosto ficasse escondido na minha saia. Impotente, não pude fazer mais nada além de lhe afagar o cabelo. Ergueu a cabeça de repente, o rosto tenso como se fosse despedaçar-se na junção dos ossos. Já estive perto da morte algumas vezes, Claire, mas na verdade nunca quis morrer. Desta vez sim. A sua voz falhou e ele parou de falar, agarrando o meu joelho com força. Quando voltou a falar, tinha a voz aguda, estranhamente ofegante, como se tivesse corrido uma longa distância. Claire, importas-te? Claire, abraça-me com força. Se eu começar a tremer de novo agora, não vou conseguir parar. Claire, abraça-me. Ele estava de facto a começar a tremer violentamente, o tremor fazendo-o gemer quando afetava as costelas partidas. Eu tinha medo de magoá-lo, porém, mais medo ainda de o deixar continuar a tremer. Inclinei-me sobre ele, envolvi os seus ombros com os meus braços e segurei-o mais ternamente que pude, balançando para a frente e para trás, como se o ritmo reconfortante pudesse estancar os violentos espasmos. Coloquei uma das minhas mãos na sua nuca e cravei os meus dedos bem fundo nos músculos do seu pescoço, massageando o sulco profundo na base do crânio, desejando que os movimentos o acalmassem. Finalmente, os tremores cessaram e ele deixou a cabeça pender para a frente, sobre a minha coxa, exausto. Desculpa, disse um minuto depois, na sua voz normal. Não quis descontrolar-me. A verdade é que estou realmente a sofrer muito e, além do mais, terrivelmente bêbado. Não consigo controlar-me muito bem. Para um escocês admitir, ainda que em particular, que estava bêbado, era uma indicação, pensei, de quanto ele realmente sofria. Precisas dormir, disse eu. Suavemente ainda, a esfregar-lhe a nuca. Precisas muito de dormir. Usei os dedos o melhor que pude, pressionando e esfregando, como o velho Alec me ensinara, e consegui fazê-lo relaxar até à sonolência outra vez. Tenho frio, murmurou. O lume crepitava e havia vários cobertores na cama, mas os dedos dele estavam gelados. Estás em choque, disse eu de maneira prática. Perdeste muito sangue. Olhei em volta, mas os McRannough, assim como os criados, haviam todos desaparecido para as suas camas. Murtagh, presumi, ainda devia estar lá fora, na neve, de vigia a Wentworth, no caso de uma busca, descartando mentalmente a opinião de qualquer pessoa sobre decência e decoro, levantei-me, despi a camisa de dormir e deslizei para baixo dos cobertores. O mais delicadamente possível, ajeitei-me junto ao seu corpo, dando-lhe o meu calor. Ele enfiou a cabeça no meu ombro como uma criança. Acariciei-lhe o cabelo, acalmando, esfregando os tendões e músculos rígidos da sua nuca, evitando os locais feridos. Deita aqui a cabeça, homem, e dorme, disse eu, lembrando-me de Jenny e do filho. Jamie deu um grunhido, achando graça. A minha mãe costumava dizer-me isso, murmurou, quando eu era criança. Sassenach, disse ele, o rosto enterrado no meu ombro, um minuto depois. Quem diabo é o John Wayne? És tu, respondi. Agora dorme.